Precisar usar um traço para fazer um procedimento VOR, mais um minuto para sua decolagem. Gente, o Gol 940, mais um minuto agora. Zero, livre decolagem, pistão no zero, vento 110 grau 09, não. Livre decolagem, 99. Quatro zero, decodolfo 48, controle 1-1-9-0-9-5. Salvador, boa noite, 23197, tem informação de terra, autorização Galeão. Chega. É o 23197, tem informação de terra, autorização Galeão. São 3197, Galeão aprovado em nível 380, decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, interceptor fez o 10 após conforme rota do plano de voo. Transponder 5553, controle Salvador 119.35. Operação Galeão no nível 380, decola da pista 10, saída da EL, Leda, bridge, fez o 10. Transponder 5553. São 3197, voa Pesulo 10 até SMAP, após conforme rota do plano cotejo. São Pesulo 10 até SMAP, após conforme rota. São 3197, correto, chame pronto. Camara. Hacker Cordial, boa noite, Papatango, Juliette, Juliette Bravo. Então, Juliette, Juliette Bravo, prossiga, tratou, hein? Na curva base do VORDMR, baixou e travou, salve. Juliette, Juliette Bravo, continua precipitação, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 099. Confirme aí, toca RMT? Confirma, Gilson. Conforme instruções do controle, manterá-se a 1000 pés pelo litoral norte. Juliette Bravo, autorizado, toque remitido no 10. Vento 110 graus, 109. Livre, toque remete no 0, Juliette Bravo. Torre Salvador, boa tarde, ao papapá, Bravo Romeu Vitor. Bravo Romeu Vitor, boa tarde, continua a aproximação, patinando 17, o ajuste no 0 no 2. 10 no 2, senhora. Torre Salvador, o Bravo deu muita visual da 17. Gente, o Bravo Romeu Vitor, ainda não avistado, continua a aproximação. Confirme, trem já travado? Aguarde. Torre, o Papa Romeu Vitor, Patango. 7 de Bravo, tu corre MT-156, cruzei a esquerda, aguardando para girar base. Papa Romeu Vitor, Patango. Alô, Patango, prossiga. Está na da rotatória, visual para final da 17, solicita pouso para já dar base. Jetson na chame táxi, porta 103. Para táxi, visual na 7. Juliette, Juliette, Bravo, tu corre MT-156, curva esquerda. Rebaixa na contravento do ano zero. Corrigindo, rebaixa na perna do vento do ano zero. Tá livre então, curva esquerda, perna do vento da 1-0. O Juliette, Juliette, Bravo. Bravo, Romeu Vitor, já avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 1-1-0, grau 08, nós. É, livre pouso, baixa travado, Bravo, Romeu Vitor. Olha, Fatão, gente, rebote no final, 0 grau. Rebotará na final. É, solicita final na 17, tá no visual com a aeronave da Jasa Fixa na final da 17. Se autorizado, vai com o número 2. Deixa a intenção prosseguir direto para Bato ou piso no 7, o Tchalhão Fata 1? É para 17, senhora, após Bata. Gente, Tchalhão Fata 1, continua a aproximação, o tempo está livre. Vai continuar a aproximação, livre. Torre 1776, está aqui, está aqui, está aqui. 1776, continua a aproximação, rebaixa no externo, machado travado, ajuste no 012. Ente no 02, reporta machado travado. Bravo Romeu Vitor, solo 58, confirma o pátio. Aguarda a bata. Gente, o Bravo Romeu Vitor, autorizado para extrair, se não se consegue livre. Tchalinho Alfa Tango, mantém a rotatória devido a um tráfego transportando enfermo, ainda não livrou a pista, o Tchalinho Alfa Tango. Tá, a próxima imagem autorizada vai manter aqui, tá? Gente, só mantenha. Espera sobre aí, Mário, Tchalha Fantão, ou aguardando a transição, vai prosseguir. Aguardando, tá bom. Pena do vento da 1-0. Próximo outra vez a torre, o Juliette, Juliette, Bravo. Juliette, Juliette, Bravo. Informa o tráfego na sua frente, o helicóptero mantendo o C-506. Aguarde para ir da base, Juliette, Juliette, Bravo, confirme intenção 1-0. Se possível, pode ser 9-0 mesmo, tá? Não atrapalhar isso o tráfego. Tente visual com o helicóptero 500 pés, o Juliette Juliette Bravo. Matiu, no visual com mesmo, o Juliette Bravo. Tente, o Edson Parigi da base, o Juliette Juliette Bravo. Tá. Charlie Alpha Tango, informa o tráfego 1 no meu pé. Mantendo o perno do vento da 1-0. Mantenha o C-506 do Tchalhão Fatango. 500 pés. Tchalhão Fatango, visual com tráfego? Tá no visual, tá. Já tá no visual. Sim. Juliette Bravo, tá visual com tráfego na final da 1-0. Tem condições de enquadrar como número 2, tá? Se possível. Juliette, Juliette Bravo, autorizado no fim de ir à base, parte final da 1-0, machado e travado como número 2 para pouso. Juliette Bravo. Machado e travou, 776. 1-776, livre pouso, que está 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 não. É. Bravo Romeu Vitor, não funciona a frequência livre. Autorizado. da final para dar 17 para Alfa Tango. Alfa Tango, quando você fazer pouso pairado com o 17? Afirmativo, pouso pairado após a ingressão na guarda baixa, galera. Deixa Alfa Tango continuar se estimação da utilização para pouso. Alfa Tango, autorizado pouso pairado, Campeão. Vento 110 graus, 099. Autorizado, pouso pairado na 97, Tango. Bono 776, solo 02, livre à direita, solo 12, 1.9. 2.9, espera. 105 de autonomia, até na Campina. Gente, Santan 3197, Índia, ponto de espera, chame torre 1.895, ajuste no 0.12. Índia 3195, ponto de espera, ajuste no 0.12, 3.197. Sinal normal, baixado travado no 0, aguardando autorização, Juliette Bravo. Juliette Bravo, livre pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 099, informa um tráfego pousando pairado na captura no 7, um helicóptero que não vai interferir com a sua aproximação. Matheus Santos, tem um tráfego à vista, o Juliette Bravo. Espera 10 pronto, 3197. 197, mas pode ficar 0. Confirme? Mantenha ponto de espera da pista 10, TAM 3197. Visual com tráfego na FEA 10. Afirmativo. Após o pouso do tráfego, alinhe e mantém cabeceira 0. Após o pouso do tráfego, alinhe e mantém 0. 9197. Alfa Tango, solo 04, oito sinal de frequência livre. Só pode ter uma aeronave, só pode para baixo, vai manter a posição. Para a torre aeronave está livrando na baixa, você vai manter a posição? Já tá visual aqui, tá liberando pela área chamada pra fora. Ok, sim. Jet Bravo, solo 05, livre à direita, solo 12, 1.9. Firme? Tá remetendo, Juliette Bravo. Gente, Juliette Bravo, Tupã RMTU 05. Repete girando no control vento. Repete girando para a perna do vento, dono 0. Matheus, a intenção do Juliette Bravo seria se manter um pouco aqui no litoral norte e depois regressar para o que remete na 197. Gente, Juliette Bravo vai curvar à esquerda. Confirma quantas milhas você faz? Pessoal, aqui manter até o ali o Interlagos e depois retornar, tá? Ciente, Juliette Bravo, tu vai chamar o controle em 119.35. 19.35, grato, bravo, até mais. 3197, dividido com a pistão 10, vento 110 graus, 109. Botando frequência livre. Oi, boa noite, gol 1884, sinal da 10. Gol 1884, boa noite, continua a aproximação, repete no externo, baixado e travado. 84, sim. Com 3197, decolada 08, controle 119.35. Passou externo, baixar travado. 1884, livre pouso, pistão 0, vento 110 graus 089. Livre pouso na 0, 1884. Salvador, muito boa noite, voo 1884, Vitória Direita. Boa noite, boa noite, 84, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, voo 1884. Oi, aquele cordial boa noite, Papa Tango Juliette, Juliette Bravo na rotatória. Papa Tango Juliette, Juliette Bravo, continua a aproximação, repete final da 17, o ajuste no 092. Passará a final na 7 com no 092. Juliette Bravo. Final Juliette Bravo, a intenção é um toque emitido na 17? Sim, Matilda, seria dois toques de arremete e após um pouso final. Ok, dois toques e após o pouso final, Juliette Bravo, toque 7. Só o pouso completo, Juliette e Juliette Brown. Juliette, Juliette Bravo, confirma, está travado? Sim, Matheus, baixou e travou, Juliette, Juliette Brown. Livre pouso, pistão no 7, vento 110 graus, 089, Juliette, Juliette Bravo. Bravo. Juliette Bravo, solo 2-1, confirme o passe de estacionamento. Está autorizado o backtrack e acionar a frequência livre. no 613. Voo 613, informação em curso Sierra, pronto, cópia. Acenda Sierra, copia. Voo 613, Brasília aprovado, nível 360, via peso Luno 7. Recolada pista 1-0, perfil de saída, arbora elefa, curva direita. Transponder 5001, controle Salvador 11935, voo no 613. Autorizar 360 Brasília, via peso Luno 7. Perfil da arbor, essa elefa, pista 1-0, curva direita. O transponder 5001, controle 1935. Chame pronto, vou no menos 3. Doutor, muito boa noite. É o Papa Romeu, Tango Juliette Serra. Tango Juliette Serra, boa noite. Continua a aproximação. Repartiu o incêndio baixado travado. Ajuste no 012. Afirmativo, o trem é fixo e eu desejo prosseguir para a pista 17 com curva pela direita. Cliente, pode para cancelamento, Tango Juliette Serra. Podemos cancelar da presença, Tango Juliette Serra. Plano cancelado aos 3-4, autorizado gira base pela direita, reporte na final do 17, o Tango Juliette Serra. Reportarei. Você tinha ouvido no aviso que o farol rotativo estava inoperante? Positivo, o farol está operante sim. Ah, é que eu vi ele de longe lá, mas então eu acho que eu me enganei. Ok. Solo Papador Volume 13 para pedir cancelamento. Essa na chama táxi, portão 04, gol no meio, no 3. É, agora. Tá na final com o trem fixo, Tango Juliette Serra, para pista 17. Tango Juliette Serra, livre pouso, pista 17, vento 110 graus 099. Livre pouso, Tango Juliette Serra. Juliette Serra, solo 38, confirme parte de destino. Jogos aqui track, acessa na frequência livre. Fernando Salvador, Guarulhos, no 3. Estou pronto para entrar. Está a bordo, pronto. Onde está toda a via, pela minha vida, Guarulhos. Gente, qual tempo é o B, volume no 3? 80. Gente, volume no 3, indiano, ponto para chame, torno no 895, ajuste chano 012. Parceiro, 285, 112, volume no 3. Salvador, vou no 603, ponte perto, não quero pronto. Vou no 603, boa noite, autoriza Daniel e coloque som no 0, vento 110, grau 099. Boa noite, gente, Daniel e coloque som no 0, vou no 603. Bueno 3, decolando 243, controle 119, décimo 35. 19, obrigado. Guarulhos, tenho pré-aprovado 360, copia, aguardo coordenação. Yeah. Dono 885, 360, Guarulhos, decola da pista 10,